posso entender sua vida. Não posso entender seu coração, que insiste em viver tão triste. Parece não ter solução. Te apresento um amigo que pode mudar todo o teu ser. Venho ao mundo trazer salvação que faltava pra mim, pra você. Pra mim, pra você. Você precisa conhecer esse Jesus de quem falo. Sua bondade infinita, o seu amor me envolveu. Você precisa conhecer esse Jesus de quem falo. Sua bondade infinita, o seu amor me envolveu. Apresento um amigo que pode mudar todo o teu ser. Veio ao mundo trazer salvação que faltava pra mim, pra você. Pra mim, pra você. Você precisa esse Jesus de quem falo. Sua bondade infinita, o seu amor me envolveu. Você precisa conhecer esse Jesus de quem falo. Sua bondade infinita, o seu amor me envolveu.